Levinho Novaes, o Baizinho. Acho que estou amando pela primeira vez. Meu olhar tão vago, mas no seu fixei. Senti algo muito lindo. Mexeu comigo. Senti algo muito lindo. Amigos e baladas, tudo isso deixei. E pra sair de casa sem você não mais sei. Senti algo muito lindo. Mexeu comigo. Senti algo muito lindo. Se é amor, não sei. Mas a cor meu sorriso é amor, não sei. Mas me levou ao paraíso. Tudo parecia se encaixar. Vem quando eu te vi. Escureceu. Tudo que era verdadeiro em mim. No instante foi chegando ao fim. Vem quando eu te vi. Uma loucura dentro do cinema. Aquela linda cena que a gente viveu. E num quarto de motel barato. Espelho e fumaça de um recado seu. Uma canção de pontos literários. Você e a Julieta e é o seu Romeu. O amor proibido é exigir no que faz bem. Você me arranha e no final de tudo sou eu quem apanha. Me lembrando sempre uma desculpa estranha pra separar as marcas desse nosso amor. Para, por favor, eu tô falando sério. Pra quem se apressa em revelar mistérios. Se existe sentimento,